Essa é mais uma do DG, Batidão Estrofe. Lembro naquele tempo da escola que a gente se apaixonou. Começamos a escrever a nossa história de amor. E ela era tão linda, tão bem cuidada, até que você quis apagar. Passou a borracha bem na parte que a gente jurou se amar. Mas eu vou me vingar. Olha aqui a mãozinha, tchau bebê. Agora é sua vez de sofrer. Pode me ligar, se arrepender, mas a chance é zero de eu voltar pra você. Olha aqui a mãozinha, tchau bebê. Agora é sua vez de sofrer. Pode me ligar, se arrepender, mas a chance é zero de eu voltar pra você. Vou chamar meu filhote aqui, Vini Ramos. Vini Ramos. Tamo junto, meu paizão, quer?